uma água fresca, provei e perdi o juízo. Foi na manhã acesa em ti, abacate, apunho e a pera francesa, ruma, framboesa, kiwi. O lugar do fadista. E então chegamos ao tempo do fado, lugar do fadista, e agora vamos recordar um bloco musical de três fados. E vamos começar por ouvir com que voz Amália Rodrigues, esta senhora e rainha do fado. Depois vamos ficar com o fado das Caldas e, para terminar o bloco musical, vamos ficar com a Cristina Branco. Disse-te adeus e morri. Eu não disse-te adeus porque ainda estamos quase a meio de Portugal musical. Já sabes, se tiver alguma coisa para nos dizer, pode mandar um e-mail para amador.leandro@gmail.com. Um prazer receber um e-mail seu com um elogio, uma crítica, enfim, aquilo que você quiser me dizer, eu terei todo o prazer em receber o seu e-mail e, logo que possível, terei também todo o gosto em lhe poder dar uma resposta. Então vá lá, clique amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com. E é assim que você chega até mim. Então vamos à Amália, vamos ao fado das Caldas e depois à Cristina Branco. Com que voz chorarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou. Que mar não seja a dor que me deixou o tempo, que me deixou o tempo de meu bem desenganado, de meu bem desenganado. Mas chorar não se estima neste estado, aonde suspirar nunca aproveitar. Triste quero viver, pois se mudou em tristeza a alegria do passado, a alegria do passado. tanto mal a causa, é amor puro. Devido a quem de mim tenho ausente, por quem a vida em vez dele aventuro, por quem a vida em vez dele aventuro, com que vós chorarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou, que mora não seja agora, que me deixou o tempo, que me deixou o tempo, meu bem, desenganado, de meu bem desenganado, desenganado. Calça justa, bem esticada, haja manchada do slim, e polainas afiladas, antigamente era assim. Vantas de cor nas bolanas, ai para as toiradas e para as sãs, de mil ordenhas alhada, na cabeça da manada, trote largo e para a frente, com os seus cavalos baios, e as pilecas eram raios, fidalgos iam coger. E pela ponte da tornada, ai por leia que era o caminho, bem conduzindo a manada, e a paz devagarinho, e quem mandava o campinho era o mestre Vitorino, de mil ordenhas alhada, na cabeça da manada, trote largo e para a frente, com os seus cavalos velhos, e as pilecas eram raios. Fidalgos iam com a gente, praça cheia, toca o hino, ai dos gamas do Irma Treiro, Vitor Moraes o campino, Ana Dia o cavaleiro, e que sortes bem rematadas, ai havia nessas toiradas, de mil ordenhas alhada, a cabeça da manada, trote lá e para a frente, com os seus cavalos baixos, e as pilecas eram raios. Fidalgos iam com a gente, e nos tempos em que eu vivi, ai, findavam as brincadeiras nas barracas do Levim. Corri com dois tintos das gaieiras, e entre cartazes e letreiros, ai, de touros e cavaleiros, de mil ordenhas alhada, à cabeça da manada, trote lá e para a frente, com os seus cavalos baixos. E as pilecas eram raios, fidalgos iam com a gente. Gaivota de asas paradas, que não sente as madrugadas.

sete mares andarilho, fosse quem sabe o primeiro. Me contar-me o que inventasse, se um olhar de novo brilho ao meu olhar se lançasse. Que perfeito coração no meu peito bateria, meu amor, na tua mão, nessa mão onde cabia perfeito o meu coração. Se ao dizer adeus à vida as aves todas do céu me dessem na despedida, o teu olhar derradeiro, esse olhar que era só teu, amor que foste o primeiro. O meu coração, e agora vamos levantar o ritmo, vamos subir o astral e vamos ficar com o Star Music, Quero Uma Virgem. Depois vamos ficar com o Graciano Saga, com a música Romarias de Portugal. E como não há duas sem três, vamos ficar com a Rebeca. E é precisamente essa a música, não há duas sem três. Espero que esteja a gostar desta programação musical que eu estou a tentar levar até si. O melhor que acho que você deve desfrutar neste dia. Por isso, está ligado à sua rádio preferida e a fazer-me companhia. E quem sou eu? Leandro, amador que todas as semanas leva até si. Portugal Musical. Ando à procura de mulher virgem, mas até hoje eu não encontrei. Duas balanças, três caranguejo, mais uma gêmeos eu já namorei. Touro ou carneiro para mim não dá, é sagitário eu não quero não. Menos ainda que seja aquário, que seja peixes ou escorpião. Cheguei a andar com uma capricórnio, mas o namoro chegou ao fim. Já decidi, será uma virgem, nem é leão eu quero para mim. Quero uma virgem, mas não está fácil de encontrar. Quero uma virgem para me casar. Quero uma virgem, mas não está fácil de encontrar. Quero uma virgem para me casar. Thank you.

poeta Pedro Inês já se ouviu falar. O amor assim ninguém vai encontrar, mas hoje em dia cada um faz o que quiser. É homem com homem ou mulher com mulher. Está o caldo entornado, está o caldo entornado. Homem com homem, mulher com mulher, ninguém quer saber. Está o caldo entornado, está o caldo entornado. Homem com homem, mulher com mulher, não dá para entender. Casámos cá na aldeia e fomos para Paris. Mas não saiu da nossa ideia essa noite feliz. Agora quando chega agosto, fazemos férias por aqui. Voltamos ao mesmo lugar e cantamos assim. Ainda me lembro da nossa paixão. Tudo começou numa noite de verão. Ainda me lembro do beijo ao luar, das dunas da praia com sabor a mar. Ainda me lembro em cada sabor da noite de verão que fizemos amor. É um gosto tão lindo, vivemos os dois, e uma flor nasceu 9 meses depois. Quando a gente pensa noutra lua de mel, não é Veneza nem Florença, ai que a gente mais quer. É nessa terra portuguesa onde nasceu esta canção e é onde fizemos amor numa noite de verão. Ainda me lembro da nossa paixão. Tudo começou numa noite de e chegamos ao fim de mais um Portugal Musical. Esteve na companhia da sua rádio preferida e deste lado quem esteve-lhe a fazer companhia foi Leandro Amador. Por isso, 2 ou 8 dias estarei aqui para lhe fazer companhia de novo para mais um Portugal Musical. Então até lá, um forte abraço e faça o favor de ser feliz.